É tão difícil ter uma mensagem, filho, porque cada encontro é um olhar lá para cima. E Givege olha lá para cima e pede só uma coisa: Olha aí. perdoa, porque eles realmente não sabem o que faz. Como conseguir a paz? Basta eu dar a mão. Ela se faz. E Givege aproveita para pedir, já que foi autorizado no plano espiritual. Pensem, pessoas, ninguém é melhor que ninguém. Não existe religião. Existe uma coisa que está aqui dentro que vocês não puseram para fora. E se vocês não puser, vocês vão voltar para apanhar de novo. Então, quando começa o chicote, filho, é um perigo de muito grande, porque não é a chibatada do feitor que dói. Foi o fato do velho não ter pensado antes de fazer. O mundo universal, que vocês têm em diversos nomes, e todo mundo diz que é dono da mesma verdade, mas ninguém quer conjugar o verbo. Vale a pena de revidar alguém por algum motivo? Jamais. Não perca seu tempo. Você não tem nada para você fazer? Vai plantar. Porque você vai colher o que você plantar, Gifi. Cuidado. Porque o dono de tudo é aquele que não é dono de nada. É estranho, né? O pior estudioso é o que sabe muito. Porque de quando chega lá na frente, fala: mas isso aqui eu não sabia. Mas você não sabia tudo? Outra coisa que velho gostaria de lembrar as pessoas é de abrir os ouvidos. Você está conversando com eu, mas eu estou falando através dele só. Porque esse passador de informação é que todos nós somos uma parede de comunicação. Eu de lá, você de cá. Nós só unimos a informação. Agora, se eu te dou a informação de cá, você entra aqui, mas não faz, vocês dois estão tudo errado. É desnecessário prestar atenção. As pessoas acham que bater faz resultado. Mas como o paizão lá diz que velho sempre fala, que pai pai pedia muito, se não tiver jeito, de uma vez, que é isso? corta, acabou, esquece, isso não existe, não tem porquê. Não ficar lamentando ali em cima, né? Não Nem fica porque você sofrendo. não vai mudar, já aconteceu, filho. O outro lado do véu, capeta chupando manga. Eita! Por quê? Isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido. Existem 10 leis básicas. Ele não subiu lá e desceu com as 10 para falar: poxa, olha, isso aqui fica do jeito que andar, não. Você tem que prestar atenção. Ó, o homem lá em cima falou que primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso. Vocês estão praticando o quê? Para saber alguma coisa, eu tenho que dar lugar para alguma coisa. Eu tenho que deixar que ele me conduza e me ensine o que ele sabe. Só assim eu vou conseguir pegar o que ele tem, com o que ele tem, com o que ele tem, e de hoje caminhar. Do contrário, você vai estudar e morrer que nem uma pedra, burro. Sim. Porque você só vai conseguir equiparar dois de pensamento se você deixar os dois argumentar. Se você chega para mim e diz: é isso, eu vou dizer: poxa, tá certo, não vou discutir. Se você tapar o sol, o que que você vai ter? Ilusão, né? Se eu matar de meu inimigo, eu vou ter que voltar para pagar por causa dele, filho? Fica pior, né? Então vamos fazer o contrário. Vem cá que eu vou te dar um abraço e um beijo. Vocês já conheciam a lei da ação e reação, então? Claro. Todas as entidades conhecem mais coisa, nem tudo pode ser falado, isso Mas é fato. durante a encarnação como escravo, claro, porque ele dava com Sim, magia, né? sim. Sim. O que o pai falou era simples: tem água, tem comida e tem lugar de descanso. Cuida, vocês estão fazendo buraco. Onde é que vocês querem sair? O velho não sabe. Então é preciso. É engraçado, todo mundo reza, todo mundo põe o joelho no chão, mas ninguém levanta as mãos. Por quê, gente? Vocês não podem. Um cadinho assim, ó. Só levantar um tiquinho e olhar para ele. Porque se mexer de olha e de pega a pessoa, eu vou descontar de que você deu oportunidade. Olha aí. Ah, meu sofrimento é que eu queria a mulher do meu sonho. Tá bom, meu filho, mas pelo menos você sabe amar. O que vocês querem? Mas para você querer, você tem que ser. Nada tá aqui é de ninguém. Isso aqui tudo emprestado. Isso aqui emprestado, tudo emprestado. Por que que você fala é meu? Então. O meu inimigo, ele tem um valor, fazer eu crescer. Se eu não entendi essa lição, vamos voltar para fazer de novo. Agora fica a minha pergunta, de que lado que você está? Você quer o seu bem ou você quer acabar consigo? Porque velho aprendeu buscando, filho. É. Você acha que naquela época não tinha alguma coisa escrita? Não, sim. Mas o problema de todo mundo é o de sempre. Todo mundo é surdo. Ah. Todo mundo é surdo. Você avisa e eles vão e caem no buraco. Justiça é aquilo que eu estou autorizado e que você transgrediu e vai pagar por ela o preço que deva ser. De boa tarde, de fiadadas, e com montanhas de fio todo. Graças a Deus, muito feliz com a oportunidade do estudo com voz, vô. É, de estudo não digo não, filho, mas a gente procura trabalhar aprendendo. É. Eu prendo com você, você prende comigo, e assim nós vamos fazendo caminhador, e é assim que o mundo tem que andar, embora não anda, mas em todos os casos... O povo esquece o que tem que fazer e faz o que não tem que fazer, né? Depois fica perguntando para que banda que quer ir. Aí eles percuram o velho e falam, velho, eu estou com um problema. Do dedão do pé, o cabelo lá em riba. Eu falo, mas quando vocês lembrarem de pelo menos dar um agradecimento? É. Então se as pessoas assim não agradecem, como é que vai pedir dor, alguma coisa? Né? E outra coisa que velho fala é o seguinte, por que que mexer não esquece de prejudicar o outro e não cuida das travas? Porque muitas vezes a gente recebe assim uma pessoa, ah, eu tô com esse ou aquele problema. Ué, que felicidade que alguém te enxergou. Então, isso assim, acontece de um modo geral, uma facilidade no povo humano de esquecedor. É. Todo mundo tem uma memória assim, titinho, é um sonho. Então, é preciso que as pessoas se concentrem primeiro em agradecer. Porque como é que você vai pedir se você não sabe agradecer de nada, é, né? E às vezes você fala com a pessoa, olha, você vai tomar um banho, ele não quer tomar esse banho. E engraçado que veio, acha, porque nós aprendeu na lavoura. Nós aprendeu na chibata, então nós apanhava muito. Então nós aprendeu a não ter raiva de ninguém, porque ter raiva dos outros estava dor de estômago. E para evitar dor de estômago, nós comia orapronobis. Que era uma cosma que era para poder fazer limpador do estômago. Mas para limpar o estômago, velho, fazia o quê? Ia lá para a beira do riacho, ficava nas águas fazer barulho. Então você mantém a mente ocupada com alguma coisa boa, esquece o que foi ruim. Porque se mexer de olha e de pega a pessoa, eu vou descontar de que você deu oportunidade. Olha aí. Se me encher de dar oportunidade, eu, por exemplo, você vai perguntar por que que Givéia veio preso. Porque Givéia estava lá olhando para o mundo. E aí o pai falou, você tem fé, meu filho? Então vamos ver se a sua fé é boa. E daí para frente, Givéia vem aprendendo. Mas todo mundo confunde o pai Cipriano, você notou aí, que é o seguinte, pai Cipriano não é porque foi escrito o livro do pai Cipriano capa preta, não. É porque já tem uma ligação dos antigos templários. A antiga capa preta, que cobria nós naquela época, veio para nós em todos os momentos. E cada ponto de sua vida é um resgate, filho. Se está doendo, alguma vez você fez doer. Então tenta anular já a dor para você não sentir a dor. Tenta lembrar. Ah, mas não é possível. É possível. É só você começar perdoando. Se você começa perdoando, você não precisa lembrar. O perdão já faz o fator de elo com o universo e aqui. Você quer alguma coisa do universo? Você quer pagar dívida? Você quer fazer acontecer? Para de pensar na pobreza de espírito, de sentimento. Comece a lembrar de coisas maiores. Ah, o feitor vinha bater no velho, o velho olhava pro feitor assim e falava, oxi, vocês vão ficar aqui fazendo batedor, o velho vai dar uma volta lá pra riba. Oh. E eles ficavam lá, e a carne comendo. Quando você voltar, você olhava, e aí, tá cansado demais. E velho descansado, porque a carne reflete aquilo que você pensou, gente. A carne reflete aquilo que você pensou? Como é que é isso, vô? Quando o Michel está pensando em querer alguma coisa, a primeira coisa que você faz é estabilizar a sua fisionomia, seus pensamentos, suas linhas. Se Michel pega aquilo tudo, é como almoçar, filho. Você vê o prato, aí você olha com os olhos grandes. Poxa vida, senta na beira do prato, dá uma garfadinha. Olha para cima, essa primeira é sua, a minha vem depois. Não, ninguém lembra. Todo mundo lembra de meter a colher de vez. Aí depois vem o problema. E agora, como é que nós acertamos conta disso? É difícil. Então aqui embaixo as pessoas ficam nesse processo. Em vez de conectar o seu pensamento e o seu espírito, conecta o seu espírito, o seu pensamento vai para outro lugar. Não. Aí vocês não conseguem, aí vai vocês lá tudo percurar os negros feios. Aí de velho, olha, que você está olhando para cá, seu oi está de cá e sua barriga de cá. Junta, o que você quer? Se mexer, quer seguir em frente. Esquece quem te magoou, esquece quem te bateu. Grande pergunta se faz, a primeira vez que velho veio, foi interessante, velho chegou, alguém falou, qual o nome de vós? Eu falei, uai, qualquer um. Eu não tenho nem lá nem cá. Por quê? Porque as regras foram criadas. E vocês não obedecem nem as regras de vocês. Como é que vocês querem que ele que criou vocês não lhes dê a regra? Então é preciso, é engraçado, todo mundo reza, todo mundo põe o joelho no chão, mas ninguém levanta as mãos. Por que, gente, vocês não podem um cadinho assim, ó, só levantar um tiquinho e olhar para ele? É coisa simples, não é coisa complicada, não, filho. O que é complicado é que todo mundo acha que é senhor do outro. Senhor foi na nossa época. E depois, é engraçado, né? Porque quando está ali, quanto mais Michê conhece, mais Michê tem responsabilidade. Quanto mais você usa aqui embaixo o que está aqui, mais você tem acerto para fazer. Então é importante que quem esteja embaixo de Michê possa, não, nem digo chegar para riba não, filho. É você que tem que descer para equiparar. O que está embaixo já está embaixo, não está em riba. Quem está em riba tem que descer. Só sobe, filho, quando as asas do pensamento diz, eu não tenho nada que me afete. Essa aqui é de minha matéria. Esse aqui é de meu domínio. Esse aqui é o meu perigo. Então, quando a gente lembra que corta metade para dar certo. Por quê? Porque se mexer é o que acontece em todo lugar que a gente vai. Nós expressa de acordo com o local. E para cada tipo de pessoa nós tem uma palavra para ela. Quando você chega no local, qual é o seu sofrimento, filho? Ah, meu sofrimento é que eu queria a mulher do meu sonho. Tá bom, meu filho, mas pelo menos você sabe amar. São perguntas simples que você tem que fazer. E não chegar para nós e falar, você vai fazer para nós. Nós vamos fazer para vocês o seguinte, olha, o caminho é aqui, tá vendo? Você vai seguir aqui, pegar para quê, pegar direito, só desce, agora você vai até lá, bebe água. Aí no meio do caminho, tá muito louco, não vou não. Aí volta. Ah, mas não deu certo, mas você não chegou lá. Esse é o grande problema, Gifi, que em todas as coisas tem que ter cuidado. Como a Anfi falou, tudo nesse universo tem dois polos. Olha. Se você tem um polo positivo, você tem um polo negativo. Como os índios costumavam dizer, você tem um lobo bom e um lobo mau. O que vai fazer pressão é aquele que você der maior força a ele. Faça amor. Leve amor, perdoa, chega mais próximo das pessoas, dê oportunidade, escuta, você tem uma orelha grande assim, abre para escutar. Quando entrar pelas orelhas, abre o pensamento para analisar. Como você estuda aqueles homens lá, grande, que estão todos aí de preto velho, viu? Olha! Yeah. Todos os grandes filósofos estão aí como um preto velho. Mas não é para nós esse interesse. O interesse é aquilo que vocês estão precisando. O que vocês querem? Mas para você querer, você tem que ser. Aqui não tem nada. Aqui menos ainda. Mas tem uma coisa que vigora. Isso aqui é meu. Nada está aqui, é de ninguém. Isso aqui tudo emprestado. Isso aqui emprestado. Tudo emprestado. Por que que você fala é meu? Então. Aí na hora de ir embora você garra. Não quer sair daqui. Aí você não vai nem lá nem cá. Aí nós fica assim, e você vai ficar agarrado fazendo o quê aí? Esses são os que vocês chamam de bissexor. Por quê? Porque tanto era pegado, né? Como diz, ele era pegado naquilo que não tinha, mas ele tinha, engajado em falar isso, mas é assim. Ele garra tanto que se ele for, ele tem que levar. E caixão não cabe tudo, não. Vocês têm que aprender a conhecer aquilo que dá para vocês alimento, que dá para vocês viver. Quando foi criado, o que o pai falou era simples. Tem água, tem comida e tem lugar de descanso. Cuida. Vocês estão fazendo buraco. Onde é que vocês querem sair? O velho não sabe. Agora vocês têm que saber para onde vocês estão querendo ir. Então, o que nós hoje estamos fazendo em todas as casas, que velho tem pedido muito... Para de brigar, cada um tem um conhecimento. Temos que pensar naqueles que vêm buscar. Agora, se o velho chegar e falar no chicote é assim, é melhor ficar quietinho por lá, que é mais negócio. É se eu chegar, não tem barulho, não tem ruído, não tem ninguém purinhando. Então é importante, o velho fala isso muitas vezes enquanto vai. Agora, uma coisa você pode dizer, o velho era da pá virada. Era, é. Velho conhece todas as mandingas que vem no milênio. Se vocês conheciam tantas mandingas e eram escravizados, por que não usavam da magia para matar quem escravizava e se libertava? Porque, filho, se você tapar o sol, o que você vai ter? Ilusão, né? Se eu matar de meu inimigo, eu vou ter que voltar para pagar por causa dele, filho. Ah, fica pior, né? Então vamos fazer o contrário. Vem cá que eu vou te dar um abraço e um beijo. Vocês já conheciam a lei da ação e reação, então? Claro. Todas as entidades conhecem mais coisas. Nem tudo pode ser falado. Isso mas é durante fato. A encarnação como escravo, claro, porque ele dava com magia, né? Sim, sim, sim. Todas, a terra e a natureza, é de uma coisa muito interessante. Quando a gente mexer, pega assim uma pedra, aparentemente não é nada. Sim. Aí se mexer, a gente pega uma pedra, põe na mão, é, mas ela pesa, filho. Aí você descobre o valor. Esse é o problema que as pessoas esquecem de descobrir o valor. O meu inimigo, ele tem um valor, fazer eu crescer. Se eu não entendi essa lição, vamos voltar para fazer de novo. Então, isso é muito fácil eu matar o meu feitor porque ele me bateu. Sobretudo se eu tenho conhecimento da magia, né? Principalmente. Porque a matéria de nós todos está aqui, filho. O espírito está encasulado aqui. Qual que é a magia? Quando Jimiché foi vir para cá, ele soprou. É uma coisinha desse tamanhinho assim, chama centeia. Todo mundo tem. Muitos apagam, outros sobressaem. Quando essa centeia não consegue, né, bater e atritar para trazer alguma coisa... Uma faísca, né? Porque se eu posso ajudar a Jimiché, eu tenho que fazer essa faísca ir para Jimiché. Se eu pego, vós me mexer e sugo essa faísca, eu sou de responsável por vós daí para frente. Ou seja, mais chibatada, filho. Eu vou deixar você passar sem fazer suas coisas e vou carregar para mexer? Então todo mundo fala, e a feitiçaria? Parou. Parou. Porque ser feiticeiro é pro bem. Ah. Ser mago é pro bem. Ah, é um demônio. Aí alguém vem querer explicar que nós é demônio. Ou que lida com demônio. Né? Eles não fazem a menor ideia, porque se fizesse, eles já estavam de légua. Porque ele não é tão feio quanto vocês pintam, ele é até bonitinho. Olha aí. Ele é inteligente. Esse ele tem. E uma coisa que o velho sempre tem perguntado a todo mundo, se não interessa o que você professa, filho. O velho sempre faz uma pergunta, por que que o nosso mestre nunca usou um chicote só uma vez? Realmente. Então, vamos começar a fazer de um trabalhador em cima dessa linha. Vamos recuperar esse planeta que veio para te dar algo de bom. E vocês estão dando o que para o planeta? Buraco? É. Destruição? Ele tem água. Use a água. Ele tem os peixes, tem os bichos. Use. Mas não é indiscriminado, não, porque se você falar que nós somos, eu às vezes até converso muito com esse pessoal, e eles não falam assim, ah, mas vocês são racional. Falei, não, os bichos é mais racional do que nós somos irracional. Porque se eu não vou com a sua cara, eu quero bater você. Se eu quero que você tenha, eu vou tomar de uma forma ou de outra. Onde é que está a racionalidade disso? Se eu não dou conta de os meus, eu vou querer o seu? Então, o que véio aprendeu nessas eras todas, que formaram milênios e que formaram transformação, é que cada passo que nego velho dava, cada coisa que acontecia, velho olhava por todos os lados que tinha. É a IGE que forma o conhecimento da pessoa. Olhava para todos os lados? Para pegar esse conhecimento que tinha. Porque se vocês não olhar para os lados, eu vou caminhando, mas aqui tem um buraco difícil, você sabe voar? Não. Então você tem que olhar, você tem que correr. E às vezes você esquece que tem atrás. Nossa. E de atrás, pode ser tudo que você fez daqui até hoje, ou tudo que você fez de lá de trás até hoje. Agora, vocês esquecem de acertar a conta. Vocês não fecham o balanço. Mas velho está falando, que ele também teve isso até chegar. Eu não estou de melhor, nem sou melhor que nenhum de vocês. Eu só tento lembrar vocês que velho passou por esse pedaço. Passou. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Eis a maior lição que teve, filho, foi quando eu olhei e falei assim, deixei de fazer isso. E esse isso salvava uma vida de um bichinho. E esse isso doeu tanto, que a partir daí, velho, começou a olhar tudo que estava acontecendo. Aí, velho, que era menor do que o bichinho, aprendeu que não pode ser assim. Todos nós entramos juntos para fazer todo um processo de crescimento. Se é uma pedra, se é de uma planta, não interessa. Se está ali junto com o Michê, foi permitido, filho. Esquece disso, não. Você não está aqui de graça, você não veio passear, pegar praia, nem ficar com o mandis Michê, cabronzeado. Naquela época a gente já falava que nós ficávamos bronzeados, porque o sol era torrante. A gente de bar daquele sol, sem camisa só, com aquela candeia, né, na mão, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, só descansava. Comia quando podia, comia bambá. Você conhece bambá? Não, senhor. Bambá é um composto de água com algumas plantas. As plantas revigoravam e a água transformava. Oh, yeah. Isso lhe dava uma força para ir buscar as coisas. Aí eles começaram a pegar. Então, se você pega uma planta, ela pode ser boa ou pode ser mal. Ela pode te dar saúde ou ela te mata. Agora, fica a minha pergunta. De que lado que você está? Você quer o seu bem ou você quer acabar com você? Se você quer o mal, aí eu não gosto dessa cara aqui não. Eu vou dar para ele logo uma planta de cogumelo. Cogumelo brabo. Cogumelo brabo de dar a disenteria dos infernos. E dependendo, se você não combater rápido, ela te mata. Porque ela te desidrata. Igual você apanhar uma planta no sol, ela desidrata. Então, há coisas que foram dadas para... É como fazer comida. Você tem coisa boa que se você colocar, dá sabor bom, mas coisa ruim se você colocar coisa ruim. Então, o que a gente precisa ter em frente é sempre aquele cuitezinho. Põe ele na sua mão, a água fica parada ou se mexe? Fica parada. Não, filho, ela se mexe. Uia. Parado só assim. Ah, é. Porque ela fica na sua mão aqui, Vi. Mas se você fizer assim, ela mexe. O cuité não mexe não, mas a água mexe. Agora, se mexer, conhece todo esse composto que está aqui, aparentemente ninguém está vendo, esse composto faz mais do que vocês imaginam. Olha aí. Se você pega ele, vai fazendo, e ele vai movimentando, e vai trazendo... Isso o nego velho, para dormir às vezes, fazia o movimento para poder aliviar o estômago com fome, ou para tirar a dor. Para poder encostar, falar, oh, agora eu vou relaxar, mesmo que seja numa cama dura. Então, isso é importante que as pessoas comecem a pensar, não queira nada de ninguém. Porque quantos de mais quer, mais você vai matar, mais você vai corromper, maior é a sua dívida. Deixa as dívidas para quem quer pagar. Veio só para uma coisa, passear nesse mundo. Mostrar o seguinte, você quer curar isso, você usa isso. Você quer fazer isso, você usa aquilo. Porque veio aprendeu buscando, filho. É. E você acha que naquela época nós tinha alguma coisa escrita? Não, sim. Tinha, filho. Tinha. Que na época tinha uns pedacinhos de papel. O problema, filho, era o seguinte. Ele era o cara que dizia assim, saia com o diabo. Ah. Aí nós pegava o diabo pergaminho, punha debaixo do braço, enfiava ele na toca e deixava escondido lá. Sim. Às vezes outro vinha lá, eu achei isso aqui. E tinha-se os conhecimentos. Mas naquela época nem todo mundo sabia escrever, então desenhava, filho. Né? Você tem que procurar um arbusto assim, a folha assim, achado, ele passava a mão, oh, ela é rusgosa, é assim. Era assim que eram transmitidos os conhecimentos. Não tinha outro jeito de transmitir nada. Então ia de boca em boca, falando as coisas. E os grandes espíritos que vocês estão vendo aí vinham em formas diferentes, trazendo as informações. Mas o problema de todo mundo é o de sempre. Todo mundo é surdo. Vai ralar. Todo mundo é surdo. Você avisa e eles vão e caem no buraco. Então, o que a gente tinha que fazer? Vamos trabalhar o que tem que ser feito. E só tem uma coisa que é preciso fazer, filho. Para você conseguir achar alguma coisa, você aprendeu a ter paciência. Aprendeu a observar. E aprendeu a ficar calado. Nossa. Paciência, observar e ficar, silenciar. Claro. Porque até o mestre, a gente ouviu dizer que jogar pérola para os porcos. Então você fala para uma pessoa alguma coisa e ela pega aquilo para servir para outra coisa. É aí que aparece a magia do mal, Zé. É aí que aparece a vontade de estar em cima de alguém. De querer comandar, eu sou dono. É difícil ser dono. É difícil, filho. É. Eu vou dizer a verdade. Ser dono de alguma coisa, velho, nunca foi. Em todos os tempos. E os demais engraçados, que quanto menos dono velho era, mais tinha. Oi. Quanto menos você quer o troço mais vem você. Quanto mais você quer, menos ele chega. O que que era essa troca que veio e foi aprender? É que quanto demais você dá, mais de mexer recebe. Olha. Então veio a partir daí, aprendeu que não adiantava ficar brabo com o feitor. Uhum. E nem ficar brabo com meus inimigos. Agora, é claro que veio, assim, dava aquela olhadinha lá embaixo na esquerda e falava assim, é seu. Que ele estava ali para de fazer dor a parte dele. É. Aqui, neste mundo, você não tem aquele que faz aquele que manda? Tem. Nós tinha também. Aqui que acontecia? Oi, ele me bateu. Mas dá só um alerta na cabecinha dele lá, não precisa matar não, é só... Porque se você vai contra a lei do cosmos, aí você arruma problema por ser para muita geração. Qual que era essa lei que existia naquele tempo a qual não se devia ir contra? A de maior de todas as leis dizia assim, se eu falei, você não me pergunta. Não. Acabou. Você falou, eu não tinha que perguntar. Era você que falou e acabou, eu era o dono. Mas a lei que regia isso aqui era fora de controle do dono. Uhum. Porque já a lei real dizia o seguinte, você tem porque eu te permito ter. Uhum. Isso não é seu. Empréstimo. Agora, assim, como é que você vai saldar esse empréstimo, filho? Saldar, sim, quitar, né? Aí de velho começou a fazer de pensador. Como é que eu vou saudar isso que velho não tem? Uhum. E aí, velho, vai arrumar encrenca, vai ter menos ainda. Então, velho, nunca quis prejudicar ninguém, nem por pensamento, nem por palavra. Mesmo tendo condições. Mesmo que o velho soubesse como fazer. A única coisa que velho fazia, que vocês estão aprendendo hoje, se chama vamos ter justiça e lei. E de que é ter justiça e que é ter lei, é uma bandeja. Uma vez sobe, a outra desce. Justiça é aquilo que eu estou autorizado e que você transgredir vai pagar por ela o preço que deva ser. Age lei, é aquilo que eu te disse para você fazer e você não fez. E você transgrediu para ficar refém da justiça. Não. Para com isso. Não seja refém. Seja o que Pai Oxalá é. Porque na realidade, Givéia não vai falar, mas o nome dele são mais de 72 vezes 72. É muito nome. E todos eles em tempos diferentes. E cada tempo, por exemplo, quando vocês falavam da virgem que aparecia dentro da magia e todo mundo ficava olhando para ela, e então fazia para a natureza, vocês respeitavam a natureza, porque vocês agradeciam a natureza, né? Vocês lembravam de um bicho, porque ele te dava de alguma coisa e você dava para ele em troca alguma coisa. Essa é a lei que funciona, não a lei que está aí. Uhum. E Gilmundo hoje está chegando na beirada. Olha. Essa beirada, andonde que ele tem, eu te dei e você não devolveu. Como é que nós vamos? Porque está tendo aqui uma indiferença de muito grande. Uma discrepância. E se mexer, fica por conta de manter aqui e ainda acha de querer tomar do outro, age, mas ele me prejudicou. E assim, as pessoas esquecem de pesar. Você quer conhecer os orixás? Começa a estudar lá de baixo. Você vai conhecendo a natureza, a força do vento, a força das águas, e vai vir com todo esse processo até conhecer o processo de evolução e de um processo de morte. Uhum. Mas é preciso ter também um ponto e um contraponto. Uhum. Senão a mão de humanidade vai ficar onde está. Uhum. E de como diz um cara de muito sabido daquela época, que ele chamava de Salomão, você quer saber se uma coisa vai dar certo ou não? Põe os dois lá. Na hora que os dois conseguirem sair de lá com resultado, pode sortar. Por quê? Se você só vai conseguir equiparar dois de pensamento, se você deixar os dois argumentar. Se você chegar para mim e diz, é isso, eu vou dizer, poxa, está certo, não vou discutir. Quem sou eu de filho para discutir com os filhos? É. Não vou discutir. De não haja necessidade. E de o que eles têm pedido nesses tempos é que as pessoas parem de tentar dominar de umas outras. Vamos de fazer uma coisa, mas assim, todo mundo junto, todo mundo caminhando para o mesmo lugar? É. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão ver coisa que vocês nunca viram. Mas se vocês continuarem, um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para cá, um puxa para lá, vocês vão ficar no mesmo lugar, para passar quanto tempo for, vocês vão ficar no mesmo lugar. A hora que todo mundo falar, não, eu não puxo nem para cá, nem para lá. O problema, filho, é que velho não sabe nada. Para saber alguma coisa, eu tenho que dar lugar para alguma coisa. Eu tenho que deixar que ele me conduza e me ensine o que ele sabe. Só assim eu vou conseguir pegar o que ele tem, com o que ele tem, com o que ele tem, e de voz de caminhar. Do contrário, você vai estudar e morrer que nem uma pedra, burro. Sim. Vai falar burro mesmo, por quê? Porque se mexer, sabe tanto por que você não fez. E já a coisa mais difícil que existe em uma pessoa é olhar para o outro e falar assim, eu errei. Ou eu não sei. É muito difícil isso aí, filho, porque é quando você olha para o espelho assim, e fala assim, Virgem Maria, trem feio. Mas é aí que você conseguiu enxergar você e o seu outro. Nossa. Aí é feio, filho, porque quando você olha o outro lado do véio, o outro lado do véio é o capeta chupando manga. Eita! Por quê? Isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido. Existem 10 leis básicas. Ele não subiu lá e desceu com as 10 para falar para você, olha, isso aqui fica do jeito que andar, não. Você tem que prestar atenção. Ó, o homem lá em cima falou que primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso. Vocês estão praticando o quê? Ah, eu vou lá e faço cantoria e dançação e come, bebe e fuma e aquela... Aquela o quê? O que vocês fizeram? Você tem que olhar e falar o que, que ele precisa, o que, que eu posso fazer para melhorar. Ah, eu não posso. Ó, filho, então é o seguinte, o velho não pode, não, mas ele pode. Porque cada um é diferente de cada um, filho. Cada um tem sua força. Mas tudo junto pega a coisa. Todo mundo esquece desse detalhe. Na união. Então, se cada um tem uma coisa, mas cada um briga entre si, você já pensou que coisa estranha? E na hora de você comer, como é que faz? Um dedo vai para lá, o outro para cá, o outro para ali e pronto. Você vai morrer de fome. Então, é de necessário prestar atenção. As pessoas acham que bater faz resultado. Mas como o paizão lá diz que velho sempre fala, que pai pedia muito, se não tiver jeito, de uma vez. Que é isso? Corta, acabou, esquece, isso não existe, não tem porquê. Não ficar lamentando ali em cima, né? Não fica porque você não vai mudar, já aconteceu, filho. O que você está buscando? Para frente ou para trás? Você tem que caçar um jeito. Aí fica ali, remando, naquele mesmo lugar. Meu filho, onde é que você vai? Eu vou atravessar o ripão, então para de andar em circo, né, filho? Você tem que ir reto, você não pode ficar aí remando para um lado só e você vai ficar... Não é isso? Então o paizão sempre falava, corta isso. Não vai lá e pega o chicote e dá, não. Porque embora se você me bater, eu vou te dar outra face. Mas não tenta pela terceira vez, não, porque pode ser que não dá mais. Aí nessa hora você já olha para cima, meu pai, eu tentei, viu? É. Agora é seu. Nossa. Aí é que o velho pergunta, será que aguenta? E se ele olhar para a vó mexer e perguntar, vão acertar as contas, como é que você vai fazer? Velho tem muito medo porque velho está de lá. Está olhando lá. Esse velho não está preocupado se é isso, se é uma religião aqui, uma religião, não interessa. Isso é como cortar um dedo. Se você for cortando os dedos, daqui a pouco você só tem um, né? É, velho. E ele está apontando para você ir para frente, né? Agora você tem que ir. Faltando quatro, mas você tem que ir, porque é para lá. Como é que faz? Então tem que lembrar das pessoas que em todo caminhar é assim. Outra coisa que velho gostaria de lembrar as pessoas é de abrir os ouvidos. Você está conversando com eu, mas eu estou falando através dele só. Sim. Porque esse passador de informação é que todos nós somos uma parede de comunicação. Eu de lá, você de cá. Nós só unimos a informação. Agora, se eu te dou a informação de cá, você entra aqui, mas não faz, vocês dois estão tudo errado. E aí entra uma coisa chamada vaidade. Nossa. Por quê? Ai, eu sou filho de filho de filho. Quando ele criou, ele não perguntou isso para vocês, não. Vocês são uma coisa só. Vocês vieram do mesmo barro. E por baixo vocês vão voltar, que faz parte. Então é importante vocês lembrar constantemente o princípio. Vocês não nasceram aqui, vocês nasceram aqui, porque ele permitiu a vós mexer. Então eu não tenho direito de pegar vós mexer e bater. Eu não tenho direito de tomar o que é seu e que você fez. Eu tenho que aplaudir. Olha, ele conquistou, ele entendeu. Esse é o caminho da arte de divinação. Por isso se chama divina ação. É uma arte que vem de riba, transforma no coração em amor e realiza em atividade. É a arte da divina ação. Papai Cipriano, quais são então os pilares maiores aí para que a pessoa durante a encarnação conquiste o equilíbrio, a felicidade e a paz? Nossa, é tão simples, filho. Vocês fazem tanto barulho por uma coisinha tão fácil. É gente simplesmente lembrar de Deus e lembrar do presente que vocês têm, que é a vida. Se vocês não lembrar disso, vocês não vão ter paz, vocês não vão chegar à felicidade. Porque vocês não são satisfeitos com nada. Imagina, realmente. Então, se vocês acham uma pedrinha bonitinha, e essa pedrinha se identifica como as michês, naquela época a gente pagava por isso, nossa, essa pedrinha vale muito ouro, mas vale muita morte. Vidas de morte numa pedra. E ele te deu essa pedra porque estava lá, no meio do barro. O que você fez? Você não fez a pedra, você achou. E por que você não acha a forma de abraçar seus irmãos? Por que você não acha a forma de dar ao outro a alegria de ser feliz? Ah, já tenho que arar minha terra. Vamos lá, todo mundo arar. Ah, eu tenho que fazer... Vamos todo mundo plantar. Enquanto isso, você está dando um passo aqui, um passo ali, um passo acolá, vocês estão indo longe. Progresso. Mas vocês não conseguem progredir porque o outro acha que o Deus aqui é um e aqui é outro. Por que que esse Deus é tão longe de você? Por que que a sua verdade é tão poderosa? Porque a verdade dele é simples. Se você não gosta de si mesmo, filho, qual é a verdade? Não adianta. Esse Michê pode ser um senhor de terra, pode ser um rei. Isso é triste. Então não é essa riqueza, não é a forma, não é de, por exemplo, Anfi é um estudioso e sabe que não sabe nada. Sim. O pior estudioso é o que sabe muito. Porque de quando chega lá na frente, fala, mas isso aqui eu não sabia. Mas você não sabia tudo? Não. E de, essa criação desse homem em cima, ele que deu essa possibilidade, ele que permitiu, ele te deu só isso aqui, filho. É que te tinha. E ele perguntou, você sabe o que você vai fazer com isso? Tá aí. O que você vai fazer com isso? O que vocês fizeram com isso? Então, velho, vai continuar sempre falando para as pessoas. Ninguém é dono de ninguém e todos podem caminhar juntos sendo dono de tudo. Porque o dono de tudo é aquele que não é dono de nada. É estranho, né? É. Mas o nada é tão assim. Perto desse universo de que estiver e oi, é tão longe que não faz nenhuma diferença. É uma coisa estranha. É, a diferença que existe, filho, é se você estiver no deserto. Não. Será que um copo d'água vale quanto para mexer ali? Nossa. Esses valores as pessoas não sabem dar aquilo que recebeu. Vocês estão no deserto. Ah, mas tem aí, ó, tanta árvore, tanta fruta, vocês não sabem comer. Vocês comem de empanturrar, bebem de cair morto e ainda acham que prejudicar. Anda depois chega lá para nós, ó, pai, nós estamos tudo ruim, tá, filho? Não começar do zero. Qual que é o zero, filho? Primeira coisa, pega uma vela branca, chama seu anjo de guarda, fala com ele que você errou, pede para ele auxílio. Ah, agora vamos começar a caminhar no resto. Ah, mas eu quero um emprego. Filho, você querer um emprego, primeiro você tem que estar bem. Você está arrastando, filho, você está passando mal, como é que você quer trabalhar, filho? Se eu puser a enxada na sua mão, é bum, filho. Capota. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa que nego velho fala toda vez que vai atender. Cuidado. Tenha atenção com essas pequenas coisas. Não são grandes coisas que te façam pequenininhas, sim. É muito importante você encontrar esse círculo, que ele faça o círculo. Se você parar no meio, ele não fecha, filho. Se não fecha, você fica no caminho. O senhor faz lembrar muito uma colocação de Sócrates, até pedi o senhor de comentá-la, que diz assim: o homem sábio é capaz de compreender a ilusão das aparências e a efemeridade das paixões. E ele fez uma coisa muito bonita. Ele entrou para dentro daquele buraco que vocês chamam de caverna, se soltou da pele do leão para conhecer o pequeno da ovelha que estava nele. Olha. Ele se desprendeu tanto das coisas do mundo que ele falou: eu não me rendo, eu prefiro morrer a me render à idiotice humana. Então é importante de que todo mundo compreenda. Vale a pena de revidar alguém por algum motivo? Jamais. Não perca seu tempo. Você não tem nada para você fazer? Vai plantar. Porque você vai colher o que você plantar, Gifi. Cuidado. Se você plantou chicote, você vai colher mais chicote. Se plantou esperança. Você vai colher o mundo inteiro de uma esperança perdida. A esperança, Gifi, é uma vocês criaram assim de um monte de coisa que vocês acham assim como definição nas palavras. E esperança é exatamente aquilo que você quer, mas ainda não sabe o que é. Esperança é só isso. Eu quero o quê? Saúde, alegria, felicidade, paz, mas você não sabe o que é, como é que você quer? Aí quando a gente está na sua mão, puf, paga baixinho. Nunca, mas o senhor hoje nunca deu para mim um pouquinho de sossego. Ah, mas você também não correu para sua mão. Tava tudo ali o tempo todo, é. Entendeu? O conhecimento, filho, é uma coisa que te diz assim: você veio, você vai fazer e vai colher. Só que você tem que acertar a conta com o senhor. Se é de baixo ou se é de cima, você é você. Se você pensa, eu acho até muito engraçado, é que às vezes as pessoas costumam dizer: ah, mas aquilo que eu estava querendo era assim. Como? Você falou que é assim, assim já é uma palavra. Então, antigamente, filho, nós não tinha tanto problema, nós não tinha tanta palavra para expressar. As expressões nossas eram apenas de ação. Ou eu te abraçava com a sinceridade do calor da alma, ou eu te refugava com a negatividade da incapacidade que eu tinha de amar. Era só isso. Aí vocês criaram aquele monturel de palavras. Ninguém entendeu nenhum. Aí você fala assim: vem cá, que chifre tá querendo com o velho? Ah, eu tô querendo saúde. Ah, então tá bom. Você come demais, bebe demais, fuma demais. Fala demais. E já fala É o que o mestre ensinava. Olha aí. Porque ele falava desde os inícios, o princípio era... Quem que era o princípio? O princípio era o verbo. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Mas a humanidade não compreendeu. Então, já que a humanidade não compreendeu o verbo, como é que faz de compreender e fazer o julgar amor? Né? Porque quando eu faz, eu amo, tu ama, ele ama, e vai por aí afora, ele já fala uma coisa, eu quero, é meu e se dane para você. Nossa, é um egoísmo, né? O orgulho continua sendo a maior chaga da humanidade? Vaidade é a maior chaga, filho. É, a vaidade é. Porque já a vaidade, ela te joga num campo aonde o orgulho te toma de conta e diz, poxa, que você está certo. Aí vem um monte de gente que quer tirar alguma coisa de você e te sobe mais o orgulho e a vaidade. Você já envenenou para criar o ódio. Isso. A alquimia do mundo, filho, vai da composição dessa formação. A vaidade vem, te coloca na posição. Aí depois vem aqueles que vão te paparicar. Ela preencher o vazio que você criou e não quer tapar. E a gente não vai conseguir tapar, filho, porque é o seguinte. Se você está no lugar, velho, fica no lugar sozinho. É. Eu estou acompanhado dele. De Deus. Você está no lugar, mas você não sabe que ele está com você. Você não tem tempo. Você não consegue raciocinar porque ele está te envenenando com aquilo que não é. Então não adianta, filho. Eis, a aprovação do mestre foi muito grande, porque ele dizia que ele tinha que ser maior. E ele falava, eu sou menor. E velho foi aprendendo de tanta convivência no mundo universal. Olha. O mundo universal, que vocês têm em diversos nomes, e todo mundo diz que é dono da mesma verdade, mas ninguém quer conjugar o verbo. Você só quer, Jean, dizer que eu sou senhor desse grupo, eu sou senhor desse. Sim. Esses dois não se falam porque estão falando coisa diferente. Então os verbos não estão se comunicando, filho. Se um anjo não consegue trazer para a voz Michel uma mensagem, como é que você quer pedir uma coisa que depende dessa mensagem? O ouvido ali está fechado, né? O ouvido, gente, está fechado, o coração não vai funcionar, porque ele já se fechou. E principalmente o seu corpo vai te mostrar que você não está aí. Epa, Cipriano. Então quando começa o chicote, filho, é um perigo de muito grande, porque não é a chibatada do feitor que dói. Foi o fato do velho não ter pensado antes de fazer. Que na hora que ela veio, ah, isso é por causa disso. Vai fechar, isso é por causa disso. Isso é por causa disso. Então eu tenho que corrigir isso. Assim você vai caminhar, filho. Assim caminha. E a gente está chegando nos minutos finais, Cipriano. Não podemos terminar sem pedir ao senhor qual que é o propósito da encarnação. Por que que a gente está aqui na Terra? A coisa é simples, filho. Existe um propósito só no Criador. Felicidade, alegria e tudo de bom. Esse é o propósito. Ele mandou você aqui para baixo e falou, ó, tá aí a sala de aula, vê o que você faz aí. Te deu apoio com os bichos que carregam aquilo que você não dá conta de carregar. Te deu comida. Você não consegue comer o mundo inteiro. E te deu toda uma linha para você se vestir. Por isso ele falou que não preocupa os passarinhos, não. Porque eles vão comer, eles vão dormir. Para tudo tem aí. A finalidade é que nós enviesse e Gial vinha aqui. Nós tivesse essa conversa entre todos, sentado na mesma roda de fogo. Só que essa roda de fogo, cada um quer apagar de um lado. Joga uma aguinha aqui, uma ali. Então, o propósito que de Deus fez, que veio, entende-se assim, pode ser que outros entendam de forma diferente, é que quanto mais você amar, quanto mais esse mexer tiver gratidão, e de quanto mais você perdoar, mais perto dele você está. Quem não entendeu essa lição não vai entender que o ladrão que estava de um lado tinha um objetivo e do outro tinha outro. E para isso ele abriu os braços. Esse abrir os braços, filho, foi que depois ele abraçou o mundo. E ninguém entendeu essa mensagem. Acha que ele só ficou ali assim, né? É. E não é verdade, filho. Vocês veem ele assim. Mas ele, no fundo, ele olhou para tudo aqui e falou, isso nada tem valor para mim. Só para vocês. E eu dei para vocês. E vocês não sabem o que fazer. Ei. Então, esse é o processo final. E de véio aproveita para pedir, já que foi autorizado no plano espiritual, pensem, pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe religião. Existe uma coisa que está aqui dentro que vocês não puseram para fora. E se vocês não puserem, vocês vão voltar para apanhar de novo. Aí está na mão de cada um. Então já agora é hora de cada um de pensar. Estamos aqui por uma oportunidade. Vamos aproveitar? Vamos abraçar todo mundo, vamos caminhar, vamos ser felizes? Que é a sua pergunta. Como conseguir a paz? Basta eu dar a mão. Ela se faz. Porque quando você tem um círculo formando, esse círculo traz em si toda uma energia, a soma de todos eles. Essa é a conclusão de tudo isso que eu fui falar, que me foi permitido falar. Qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje, Pai Cipriano? É tão difícil ter uma mensagem, filho, porque cada encontro é um olhar lá para cima. Oh, meu Pai. E de vez de olhar lá para cima, e de pede só uma coisa. Olha aí. Perdoa, porque eles realmente não sabem o que faz. É a única coisa que véio aprendeu. E de que fica cada dia mais buscando e tentando fazer vocês entenderem, olha para cima. Tem um abismo, olha para cima. Não existe abismo, gente. Nada pode destruir o que não lhe pertence. Lembra só uma coisa. Um dia tem 12. Uma noite tem 12. O que acontece durante a escuridão não se repete perante a luz. O que acontece durante a escuridão não se repete perante a luz. Isso, poxa, eu estou deixando você pensar. É bom. Porque a escuridão e a luz são juntas. Nós é um só. Nossa. Os braços abertos. E aí quando você separa os dois aqui assim, ó, você está apontando dois caminhos. Qual que você quer seguir? Esse é que é o problema, quando as pessoas seguem o do meio, elas não estão prontas. Entendeu? E quando você segue o caminho do bem, o caminho do mal, através dos dois você cria o caminho único. É assim que funciona. Pra você chegar já ao caminho do meio, você precisa de um dia à direita e à esquerda. Só não queira ultrapassar cada um, respeita cada um. Se o coelhinho corre lá no meio do mato, o rato também corre. Vocês falam que a barata é nojenta, mas a barata tem sua vida, tem sua finalidade. Não é isso? Sim. Então vamos fazer respeito às coisas. Todos podem conviver, se quiser. Se não quiser, começa tudo de novo. É isso que é o mundo. O que vocês chamam, numa outra filosofia, de o círculo. E esse é o nome dele, um círculo. Só que ele é o ponto no meio que ninguém quer. Nossa, claro que sim. Muito obrigado por esse encontro, por essa oportunidade de estudo com a vossa falange através do Senhor, viu? Esse universo, filho, é um grande grupo de falangeiros. Vocês saem daqui para ser a falange de lá vem para cá para ser a falange de vocês. Só que vocês têm que aprender a respeitar vocês mesmos. A hora que vocês fizerem isso, eu vou aplaudir. Eu sou o primeiro. Então, na falange de pai Cipriano com 7 orixá, eu digo para vocês, o princípio é o fim, mas o fim não é o princípio daquilo que você quer. É o meio aonde você vai chegar para encontrar o princípio. Que assim seja. Chaves é força, força de fim. Muito obrigado por tudo, pai Cipriano. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou deixar aqui agora para se alguém tiver alguma pergunta pessoal e vou finalizar aqui agradecendo o senhor mais uma vez de coração essa oportunidade que o senhor deu ao diálogo com os espíritos de colher do vosso conhecimento, da vossa sabedoria. E de velho agradece também, filho. E tenha certeza, velho não está preocupado com o que se pensa, porque o velho tem que pensar mais coisa. Do que perder tempo com o que os outros pensam. Os meus pensamentos já são para crescer. E convido a todos que queiram crescer. Para de pensar no outro, pensa em si. Ah, meu sofrimento é que eu queria a mulher do meu sonho. Tá bom, meu filho, mas pelo menos você sabe amar. O que vocês querem? Mas para você querer, você tem que ser. Nada tá aqui é de ninguém. Isso aqui tudo emprestado. Isso aqui emprestado. Tudo emprestado. Por que que você fala é meu? Então. Agora, fica a minha pergunta. De que lado que você está? Você quer o seu bem ou você quer acabar com você? Porque velho aprendeu buscando, filho. É. E você acha que naquela época não tinha alguma coisa escrita? Não, sim. Mas o problema de todo mundo é o de sempre. Todo mundo é surdo. Ah, lá. Todo mundo é chute, você avisa e eles vão e caem no buraco. Justiça é aquilo que eu estou autorizado e que você transgrediu e vai pagar por ela o preço que deva ser. O mundo universal, que vocês têm em diversos nomes, e todo mundo diz que é dono da mesma verdade, mas ninguém quer conjugar o verbo. O que o pai falou era simples. Tem água, tem comida e tem lugar de descanso. Cuida! Vocês estão fazendo buraco. Onde é que vocês querem sair? O velho não sabe. Porque o dono de tudo é aquele que não é dono de nada. É estranho, né? Porque se mexer de olha e de pega a pessoa, eu vou descontar de que você deu oportunidade. Olha aí. O meu inimigo tem um valor, fazer eu crescer. Se eu não entendi essa lição, vamos voltar para fazer de novo. Ah,